Everyone, começa agora mais um Melhore Seu Inglês Podcast, o podcast de dicas de inglês da professora Érica e do professor Newton Rocha, do canal do YouTube Érica e Newton Inglês por Skype. E também nós temos o nosso blog Melhore Seu Inglês. Isso mesmo. Nós vamos começar com o Melhore Seu Inglês Podcast de hoje, com a dica de estudo de inglês da semana. Então, dica de estudo de inglês da semana, gravar a si mesmo falando inglês. É isso mesmo, você pode usar o seu celular, né, ou o seu computador com um programinha simples para você gravar a si mesmo falando inglês e depois você escuta você mesmo falando inglês, vai prestando atenção e com esse feedback você começa a se corrigir. Então a dica é, você pega o celular, usa o seu celular para gravar a si mesmo. Pega um texto da internet, leia o texto em inglês em voz alta. Existem vários sites como o Voa News, o News in Levels, por exemplo, o BBC Learning English, o BBC, o British Council também tem vários textos em inglês, o site da Speak Up. Então você tem o texto em inglês com uma pessoa, um gringo, lendo o texto em inglês, né? Aí você, falando o texto em inglês, você vai ler esse texto em inglês, gravar a sua voz, depois escutar a sua voz e comparar com a voz, com o áudio original. Isso é excelente para você trabalhar, melhorar a sua pronúncia, deixar a sua pronúncia 10. Outra forma que você pode usar, né, gravar a si mesmo, gravar você cantando em inglês. É assim, sem vergonha, sem problema. Vai no site Vagalume, é um site que recomendo para todos os meus alunos. Vai lá no site Vagalume, você escolhe a música que você quiser, clica lá em Aprenda, né, que vai ter o vídeo com a letra bonitinho da música, né, a letra da música em inglês. Canta a música em inglês, tenta imitar a voz, a entonação, o som do cantor original, também vai te ajudar a melhorar a sua pronúncia, né? Gravar textos curtos, escutar e gravar a si mesmo, lendo a sua lista de vocabulário. A lista de vocabulário é uma técnica muito boa para você pegar e aprender muito vocabulário em pouco tempo. Todas as vezes que você está lendo, está estudando, viu um vocabulário novo, escreve, faz uma planilha no Excel, no computador, ou pega um caderninho, compra lá um caderninho, um Moleskine assim, começa a fazer uma listinha de vocabulário e depois grave essa lista, coloque no seu celular e fique escutando as palavras novas que você aprendeu, ok? Então essa é a dica de estudo de inglês da semana. E agora vamos passar para a dica de expressão idiomática da semana. A expressão idiomática dessa semana é learn the ropes. Learn the ropes. Learn L-E-A-R-N, the, T-H-E, ropes, R-O-P-E-S. Meaning, what does it mean to learn the ropes? If you learn the ropes, you learn how to do a job properly, or how things work and how to get things done. Isso. Se você aprender as cordas, você aprende a fazer um trabalho corretamente. Ou como as coisas funcionam. To learn the ropes, né? Significa isso. Significa aprender a fazer um trabalho corretamente ou aprender como as coisas funcionam. Aprender como fazer as coisas. How to learn the ropes. Ruth will teach you what to do, and it shouldn't take you too long to learn the rope. A Ruth vai te ensinar o que fazer e você não deve levar muito tempo para aprender o básico. Então, learn the ropes tem esse sentido de aprender o básico de algo. It can take quite a while for a new lawyer to learn the ropes in a big legal firm. Então, pode demorar um pouco para um novo advogado aprender como trabalhar em uma empresa de advocacia grande, uma empresa grande. Qual que é a origem do learn the ropes? Como é que isso está ligado a aprender o básico? Ropes são cordas. Possibly derived from the days of sailing ships, when sailors learned how to tie knots and handle ropes that were attached to the sails. A sailor who was learning all this was said to be learning the ropes. Então, possivelmente, essa expressão é derivada dos dias dos veleiros, da navegação, quando os marinheiros eles tinham que aprender a lidar com as cordas das velas, né? Aprender a amarrar, a fazer os nós, tem vários tipos de nós de marinheiro. e lidar com essas cordas, como amarrá-las, como soltá-las, como fazer os ajustes, né? Então, o marinheiro que estava aprendendo tudo isso, né, dizia-se que ele estava learning the ropes. Ok, agora para a dica de gramática da semana. Nesse podcast, nós vamos ver a palavra several. Several. Como é que a gente usa a palavra several? Então, o quantificador several, você só emprega ele com substantivos contáveis plurais nas afirmativas. E several significam vários ou várias. E ele é empregado da seguinte forma. Several letters have arrived. Chegaram várias cartas. Several books have been sold. Foram vendidos vários livros. I received several letters. Eu recebi várias cartas. I bought several pens. Eu comprei várias canetas. Several plus dozen, hundred, thousand and million. Então você pode usar several com outras palavras, como dozen, hundred, thousand and million. Então, por exemplo, several thousand people have fled the country. Muitos milhares de pessoas fugiram do país. Several dozen eggs have been sold. Foram vendidos várias dúzias de ovos. Outra forma de usar o several é com several of. Several of you need to work hard. Vários de vocês precisam trabalhar com mais afinco. Several of the letters have been opened. Foram abertas várias das cartas, ok? É isso aí. Agora a gente vai para a dica de pronúncia da semana. Com os minimal pairs. O que são minimal pairs? A minimal pair is a pair of words that vary by only a single sound. Então, um par mínimo, minimal pair, é um par de palavras que varia por apenas um único som. Hoje nós vamos ver palavras que têm esses dois sons, o som de E e o som de I, que é muito facilmente confundido. Algumas palavras, né, as pessoas pronunciam, quem está aprendendo inglês, às vezes pronuncia da mesma forma, mas tem uma diferença. Como exemplos, a palavra sit, S-I-T, sentar, e seat, S-E-A-T, assento. Né? Então, sit e seat têm sons diferentes, é um minimal pair. Então, escute e repita em voz alta esses minimal pairs para melhorar a sua pronúncia. Vamos treinar uma lista de palavras que alternam o som de E e o som de I. Duas dicas, o som é próximo de um E, então E, e quando a gente faz esse som, a boca fica relaxada, os lábios ficam relaxados. Na segunda palavra desses pares, o som é mais próximo de I. E quando a gente fala I, a gente tensiona os lábios, né? I. Repuxa os lábios lateralmente. Então, é importante prestar atenção nos sons na hora de fazer o treino de leitura em voz alta, na hora que for cantar uma música. Lendo, né, o texto, acompanhando o contexto e prestar atenção nesses sons, ok? Essa é a dica dessa semana. Primeiro par, been, been. Been, been. Been é lata de lixo. Been é feijão. Próximo par é chip, cheap. Chip, cheap. Chip é pedacinho, lasca. Cheap é barato. His, his. His, his. His é dele, adjetivo possessivo. His significa ele é a contração, a forma curta de he is. Próximo par, it, eat, it, eat. It é o pronome da terceira pessoa do singular para coisas e animais, it. E eat é o verbo comer. Outro par é did, did. Did, did. Então, did é o passado de do, did, fez. Did, did, escritura. Outro par. Feel. Feel. Feel. Feel. Feel significa preencher. Feel significa sensação. Próximo par é fit, feet. Fit, feet. Fit, F-I-T, significa em forma. Feet, F-I-E-T, significa pés, plural de pé, foot. E finalmente, peel, peel, peel, peel. Peel significa pílula, peel significa descascar. All right. E agora, estreando nesse podcast, nós vamos fazer uma conversação em inglês. É uma parte para o pessoal de inglês avançado e inglês intermediário também, mas o pessoal do básico também tenta escutar, tenta entender, ok? Então, toda semana a gente vai fazer uma pequena conversação em inglês aqui sobre alguns assuntos interessantes, principalmente sobre livros, filmes e séries, que é o que a gente gosta muito de assistir e de ler. Alright? Então, nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre os livros Abarate, a série Abarate, de Clive Barker, que é uma série infanto-juvenil muito interessante, que mistura fantasia, terror e bem legal, tem uns personagens bem diferentes, né? E que eu e a Erika, a gente tá lendo essa série, é muito interessante, a gente tá lendo em inglês, mas ela tem traduzido em português, mas você também pode conseguir em inglês. Os filmes O Sonho de Greta, que está aqui no Brasil, que é o Girl Asleep, e o filme antigo e clássico, a gente gosta muito de filmes clássicos, que é o Sindicato de Ladrões, chama On the Waterfront, com o Marlon Brando. E para terminar, a série do Netflix que a gente está assistindo no momento, a gente assistiu os dois primeiros episódios, e nós estamos gostando muito, que é a série 13 Reasons Why, né, que está no Netflix agora, fazendo um maior sucesso, todo mundo comentando. Alright? So, first, let's talk about Abarat, the books of Mr. Clive Barker. Alright? So, Abarat, are you enjoying Abarat, the books? Yes, I have just finished the first book. There are three books, and the first one I finished yesterday. I started the second book, and I like it. I'm just starting the second one, and it's a little bit different. The feel's a little bit darker. It's fantasy, so but I like it a lot. Yes, the author is Clive Barker. Clive Barker is a very famous for in the horror literature. He wrote a series of books called The Books of Blood. In Brazil, was published like the Os Livros de Sangue. He was also the director and the screenwriter of the first Hellraiser movie. He's the creator of Pinhead and Hellraiser, the movie about a box that people invoke demons and everything. And Abarat is his second book on the children's and the young adults market. So, and what is very interesting about Abarat is that the book started as a series of paintings. Clive Barker made a lot of paintings about Abarat. Abarat is a story of a fantasy land where divided into different islands. Each island on this fantasy land represents 1 hour of the day. So you have the 1 o'clock island, the 2 o'clock island, you have the midnight island, which is very bad, very evil. Then you have the 25th island, which is in the 25th hour, is a crazy hour where time and space get together. So it's a very interesting book. One curious thing about the title is that Abarat is the image of the title has an ambigram. An ambigram is something that is a word, an art form, or any type of symbolic representation where you can change see from different perspectives. Yes. And it remains the same. It remains the same. So abarato, you can change, go back, forward, you can twist upside down, and it remains the same. So it's a pretty good book. If you have a chance to read, I think you will enjoy it. People that like Harry Potter, for example, I think will love Abarat, the book Abarat. There's 3 books now in the series. The series, they think Clive Barker will write more, 2 books to finish the story. Mm-hmm. All the books are great. The 3rd book is amazing. I just finished it. Mm-hmm. Eric is reading the 2nd book now, right? Yes. Very nice. Are you enjoying that tonight? Yes, yes. Adventures of Candy Quackenbush. Very nice. We watched 2 great movies in the past weeks. Yes, Girl Asleep. Yeah, it was O Sonho de Greta in Brazil. It's in the movies now. Yes. And what is it about? Girl Asleep is about a girl. She is like Candy Quackenbush. She is a teenager too. And she is an outsider, right? She is a new girl at school. And kind of nerd. Kind of nerd. And she is going through, it's a Bildungsroman, right? Yes, a coming of age. Coming of age story. Maturity yes, story. Yes. A girl becoming a woman. She's learning, she's transforming, yes. She's learning the ropes. Yeah. She's learning the ropes to be a woman. Being an adult, which is very hard. That's right. In the 70s, the series is, the movie is in the 70s. This is something that is interesting about the movie, but right? Like I told you, it's like hyper 70s. So all the colors are, it's almost like Technicolor because the colors are so bright and so typically 70s. And by that I mean shades of brown, shades of brown and yellow, brownish yellow. That's what I remember. So the clothes and the setting and everything's very 70s. The style. Yeah, the movie, it's very funny because it has 2 parts. The first part is like a comedy with schools and everything, very intelligent, very smart, but very like realistic with a little bit of some fantasy stuff. The second part of the movie is crazy. It's crazy, yes. It's a mythological story and everything. So it's a pretty original movie. It's a little bit of fantasy. Yeah, a little bit of fantasy, crazy stuff happening. Magic, fantasy. Magic, but it's very nice. It's very original, right? It's beautiful, beautiful, beautiful. Yes. And we watched also Sindicato de Ladrões with Marlon Brando on the waterfront, 1954, from the director Elias Kazan. Of all these 4 books and movies, this one is not about a teenager. It's not about a teenager. It's about an adult guy, a man. Yeah. It's completely different. It's a crime drama film directed by Kazan, yes. Yeah, what is the story about? It's about an ex-fighter. And, yes, the guy used it to fight, to be a, how do you say that? A boxer. Yes, yes. And he stops fighting for some reason, I don't remember why. But he's very poor, he is living in these miserable conditions. There is a very poor area in New Jersey. And there is the waterfront and the what is called longshoremen. They work in the docks. People that work in the docks. A waterfront is a dock. It's a place where the ships arrive. Yeah, they come and the men have to load and unload the ships and the boxes and etc. So it shows the union, right? The sindicato, the union. And also how things work, for example, the big shots. Yes, because there is like a mafia. There is a mafia. Criminal mafia, yes, yes. Taking care of the waterfront. And Marlon Brando, which is this guy, he in the beginning he's part of the mafia and then he goes against the mafia. Yes. So and he tries to fight. It shows all the corruption, the violence, the extortion. Mm-hmm. Yeah. This is an amazing movie. It's a classic, amazing movie. Beautiful too. Black and white, 1954 movie, black and white. And beautiful performances. Marlon Brando is an amazing actor. Yeah. Amazing. And I think the movie works until today, right? Until today, of it's course. It's not boring, it's no. fast. No, it's quick-paced. Quick-paced. Yes. Yeah, and the ending is amazing. Mm-hmm. Yeah, so this is a good tip for you guys. Try to find Sindicato de Ladrões on the waterfront. Beautiful. And now for the series, the TV series yes. of this week that we are starting to watch is the 13 Reasons Why. It's a new series from Netflix. It's based on a 2007 young adult novel written by Jay Asher. And this book was went to the bestseller list. It's a book that talks about teenage suicide, high school drama, and bullying. Bullying. And yes. especially digital online bullying mm-hmm. also. And the series 13 Reasons Why was released on Netflix on March, last month, March 31. And it's been a big success. And we started to watch it today. Mm-hmm. And what do you think about the first? We watched the first two episodes. I like it. The first episode is a little strange for me because it seemed very teenagey, very teenagey, and I was a little put off by the acting. I don't know, I thought it was a little weird, but it was now you're in the second the plot episode. Is very good, the right? plot the is good. Good, yes. So in the beginning it grows on you, maybe a little difficult in the beginning, but it grows on you and you start to like, to get curious, to get involved with all the mystery, all the new characters, the boy who is kind of a detective, like you said, right? What's his name? Clay. And it is nice. And it is nice also because I'm a little bit older, so I don't know what's going on with teenagers today. This is new for me. When I was a teenager, we didn't even have cell phones, nothing like that. So the technology today, the way it is, or it has been used, you know, in schools, in high schools, I don't know, this is new for me. And I think it's a good good way to learn a little bit more, especially about bullying, about relationships nowadays, how technology has influenced or how people have used technology in relationships, how it has been transforming us, right? And that's it. Yes, I for the people who don't know, the 13 Reasons Why, 13 Reasons Why, the premise of the story is this. This guy, Clay, he's a high school student, very shy. So he received a package with 7 double-sided cassette tapes that were recorded by Hannah Baker. She was his classmate, and she committed suicide. She committed suicide, and then a lot of people, and he was the one of these people, they received a box with 7 double-sided cassette tapes where she starts to tell her story. And it's a big mystery because nobody knows why she committed suicide, what happened to them. So there is a lot of mysteries around. It's like a Twin Peaks light. And so if you watch a Twin Peaks, so you remove all the crazy stuff of Twin Peaks, the surreal images and everything. And it has this kind of paranoid feeling. The actors are okay. They're not so horrible. They are okay. The Clay is growing on me. I think he's doing a good job. Uh-huh. I think they are very young. The Hannah Baker steals the scene. She's the best actress of the series and up to now. Yeah. I think she is really good. This girl will have a great future. And but we just watched the first two episodes. The yes. next podcast probably will be watching. We'll have watched everything, so we'll give you a final yeah. a final decision. That's all it. Right. So that's it. So now agora para a gente seguir em frente aqui no nosso podcast, nós vamos para a dica de inglês para de negócios para a semana, com 10 palavras usadas em negociações em inglês. Então, let's go, teacher Eddie. Okay, so let's take a look at negotiation vocabulary. So, some words, they are similar to Portuguese. For example, the word agent. What is an agent? A person or company that acts for another and provides a specified service. That's an agent. Another word would be agreement. Agreement. What is an agreement? An arrangement between two or more people or companies. Agreement. Another word, bargain price. Bargain price. That's a reduced price. Bedrock price. Bedrock price. Lowest possible price. Commitment. Commitment. Engagement or undertaking to commit oneself. Compromise. Compromise. So compromise is kind of a false friend. It's not compromisso. Compromise is when each party gives up certain demands in order to reach an agreement. And then you have condition. Condition. Similar to Portuguese too. A stipulation or requirement which must be fulfilled. Contract. Contract. Written agreement between two or more parties. Counteroffer. Counteroffer. Offer made in response to an offer by the other party. And counterproductive. Counterproductive. That's having the opposite effect to that intended. Counterproductive. All right. E agora vamos para o poema da semana. Hoje nós trazemos dois poemas. Um do A.A. Milne, que é o dois poemas do A.A. Milne, que é o famoso criador do Ursinho Pooh. Né? Aquele ursinho bom, muito fofinho que gosta de mel. Então vamos ver o primeiro. Chama-se Now We Are Six. Esses são poemas para as crianças. Muito, muito bonitinhos. Então vamos ver. Now We Are Six. When I was one, I had just begun. When I was two, I was nearly new. When I was three, I was hardly me. When I was four, I was not much more. When I was five, I was just alive. But now I am six. I am as clever, so I think we'll be six now and forever. Okay, very cute. The next one, Halfway Down, also by A.A. Milne. Halfway down the stairs is a stair where I sit. There isn't any other stair quite like it. I'm not at the bottom. I'm not at the top. So this is the stair where I always stop. Halfway up the stairs isn't up and it isn't down. It isn't in the nursery. It isn't in town. And all sorts of funny thoughts run round my head. It isn't really anywhere. It's somewhere else instead. And now, a piada da semana, the joke of the week. A genie and an idiot. Three guys stranded on a desert island find a magic lantern containing a genie who grants them each one a wish. The first guy wishes he was off the island and back home. The second guy wishes the same. The third guy says, "Oh, I'm lonely. I wish my friends were back here." Bing. Okay? So, in Portuguese, então um gênio e um idiota. Então, três garas perdidos em uma ilha deserta. Eles encontram uma lanterna mágica que tem um gênio dentro. Que ele sai e vai passar para cada um deles um desejo. O primeiro dos caras, né, deseja que ele vá, fique longe da ilha, né, e volte para casa. O segundo cara pede o mesmo desejo. Ah, me manda de volta para casa. Aí o terceiro cara diz, ah, eu tô sozinho, eu gostaria que meus amigos estivessem aqui. E aí, o gênio mandou os bichos de volta, os caras de volta. Ok? E agora as novas palavras em inglês da semana. São as novas palavras de 2017. A língua é viva, novas palavras são criadas o tempo todo. Essas são algumas delas. A primeira é shared robe. Shared robe. Shared robe. A combination of chair and wardrobe. That's a noun. What does it mean? To pile clothes on a chair in place of a closet or dresser. Então é colocar, empilhar as roupas em uma cadeira ao invés de no armário. That's a chair robe. A outra palavra é epiphanot. Adoro essa palavra. Epiphanot. Epiphanot is a noun, é um substantivo. An idea that seems... seems like an amazing insight to the conceiver, but in fact is pointless, mundane, stupid or incorrect. So epiphanot is a epiphany or epifania. It's a great idea. Epiphanot, it's a, it seems like a great idea, failed, but failed you think idea. About it and it's a stupid idea. Então epiphanot é o contrário de epifania. É uma grande inspiração idiota. Epiphanot. A outra palavra é internet. Internet. Funciona principalmente se você tiver um laptop, porque é um cocoon of blankets and pillows you gather around yourself while spending long periods of time on the internet. Então é na cama mesmo, você rodeia você mesmo, faz um casulo de cobertores, mantas, travesseiros e fica ali navegando na internet. Internet. Nest é ninho. Textpectation. Textpectation. Combination of text and expectation. It's a noun. The anticipation felt when waiting for a response to a text. A antecipação, né? A espera, o aguardo. Ansiedade de um texto, de um retorno de um texto. Que é... De uma mensagem, né? Mensagem. Isso. Que é super comum hoje em dia, pervasive. Isso aqui é básico, né? Textpectation. Everybody feels textpectation. Yes. And my favorite word, uncoordinated. Uncoordinated. It's an adjective, é um adjetivo. When you're unable to type without repeatedly making mistakes. Então, uncoordinated é aquela pessoa que não consegue digitar sem botar sem letras e sem errar toda hora. Toda yes. hora. Digita 5 letras e erra 3. 5 letras e erra 3. Keyboard é o teclado, né? Então, aqui o keyboard foi transformado em adjetivo acrescentando um ED. Keyboard, na verdade, foi combinado com coordination, coordinated, né? Uncoordinated. Porque coordenação. É, o keyboard, ele entrou no meio de uncoordinated. Uhum. Né? Então, uncoordinated. Desajeitado. Desajeitado. Né? Uncoordinated. Uhum. Desajeitado no teclado, na hora very de digitar. Nice. Ok, pessoal. Very nice. So, então, esse foi o nosso Melhor Seu Inglês podcast da semana. Né? Espalhe seus amigos, se inscreva no nosso podcast, no SoundCloud e no Erica e Newton Inglês por Skype, que é o nosso canal de dicas de inglês no YouTube. Toda semana vai ter um episódio novo do nosso Melhor Seu Inglês podcast. E quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 3199-223-5540 e 3199-143-7388. Ou pela página Eric Newton, Inglês por Skype, no Facebook. Um grande abraço. That's it for today. Bye, bye. Bye, bye.